aprendemos sozinhos. Parece que há mais direito a ter inteira a tua alma, roubar-te quando não esperas e abraçar. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Outras cores navegar. Canal 2 da Antena Web. Coisas boas para contar, histórias vividas um dia. Encontrei lá tanta gente, os meus amigos de escola, o meu felpo do piloto, que um dia vi quase morto, correndo atrás de uma bola. Aquele velho professor, que era exigente e amigo, me obrigava a saber de cor as contas bem melhor do que as letras que hoje digo. É sempre bom recordar as coisas boas da vida. Nos quis brindar com tanto peso e medida. É sempre bom recordar as coisas boas da vida, que o tempo nos quis brindar. Gente, andei de novo em viagem, os tempos de adolescente marcam a vida da gente, anda a cara em borbulhagem. Os amores que já esqueci são fotos a preto e branco, mas há sempre um grande amor, retrato com muita cor, de alguém que se quis tanto. Há sempre bom recordar as coisas boas da vida, e o tempo nos quis brindar com tanta peso e medida. As coisas boas da vida, que o tempo nos quis brindar com tanto peso e medida. Obrigado, querida, obrigado, querida. É um dia feliz sem pensar, só feliz por te amar. Até um dia eu quero que acredites que não tenho limites. Até um dia, obrigado, querida. rosa a vida. Que sou um vagabundo correndo o mundo com a guitarra às costas e uma história para contar. Como um falcão que voa pelo infinito à toa, que laços que me prendam ou pensam de voar. Semeando ilusões, despertando emoções adormecidas, eu chamo o meu leito e o coração no peito que me faz jeito. Me assusta o futuro, encontro o que procuro e a despedida. Obrigado, querida, por dar razão à vida. Eu sou um vagabundo acorriando o mundo com a guitarra às costas e uma história para contar. Como falcão que voa pelo infinito à toa, de laços que me prendam ou me impeçam de voar. Uma história para contar. Como um falcão que voa pelo infinito à toa, de laços que me prendam ou me impeçam de voar. Que sou um vagabundo a correr no mundo com a guitarra às costas e uma história. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha.